nada. Vacilão não tem vez, então não desce pro play. Você sentiu a pancada, mano, eu mal comecei. Os cara cresce os olhos, já acostumei normal. Nem vou tocar esse som, maldito capial. Acho que vai, meu irmão, cê que não me entendeu. O mic em minhas mãos, nem viu, mas já perdeu. Quer saber? Tomando de assalto sem cê perceber. Cê suou frio, as pernas bamba, acusou você. É tipo um som desafinado, mas desafinado é o certo. E o certo agora é errado, as coisas mudam de lugar. Quem tá de pé, cuidado, guarda fechada que é pra não capotar. Vamos acordar, melhor ficar esperto. Mexeu com os caras errado, o atraso é certo. Melhor não tá por perto quando o gongo soar. Sei lá, se é de vidro seu queixo, melhor não arriscar. Cheguei e você não viu pelo som, invado a sua casa. Voando em novas asas, de santo nada. Sai da frente, não me atrasa, vou cumprir a missão dada. Nada me abala, de santo nada. Cheguei sem ser convidado, saída viram entrada. Tira os moleque da sala, mano, de santo nada. Antes que eu mesmo faça, pega suas tralhas e vaza. Perdeu a sua alma, rei, de santo nada. De santo nada, não sou santo, ninguém é também. Não me contento com a chegada, cara, eu vou além. Ao infinito, sem asa mesmo eu levito. Cê deu o play, o clima ficou esquisito. Cê olhou no espelho, não viu nada, está só na sala. Cê quer gritar, mas sua boca cala. Cê quer correr, mas não vê um palmo da sua cara. Vacilou, outra vez, um novo dia, um velho trauma. Manter a calma, não se estressa. Mas quando ouviu a pancada, fingi de calmo. Não foi fácil tarefa, cê tá ligado. Sou antipapo furado, meu papo é reto, direto. Jab esquiva cruzado, é lona. Vergonha, quando a verdade vem à tona. Seu grito mudo, ninguém ouve, tua mente em coma. Melhor você vazar, se não for pra somar. Pega suas talhas e vai, que aqui não é teu lugar. Cheguei e você não viu pelo som. Invado a sua casa, voando em novas asas. De santo nada, sai da frente, não me atrasa. Vou cumprir a missão dada, nada me abala, de santo nada. Cheguei sem ser convidado, saída virou entrada. Tira os moleque da sala, mano, de santo nada. Antes que eu mesmo faça, pega suas talhas e vaza. Perdeu a sua alma, rei, de santo nada. Cheguei e você não viu pelo som. Invado a sua casa, voando em novas asas. Pode não grata, sai da frente, não me atrasa. Vou cumprir a missão dada, nada me abala, de santo nada. Cheguei sem ser convidado, saída virou entrada. Tira os moleque da sala, mano, de santo nada. Antes que eu mesmo faça, pega suas talhas e vaza. Perdeu a sua alma, rei, pode não grata.